Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Podcast na área, continuando aqui no ano de 2015, estamos de volta novamente, mais um episódio essa semana. Rafael Cunha e Fernando Seco já estão aqui com a gente, aproveitando esse meio de inverno do Canadá, bem gostoso aqui. Vancouver, por exemplo, pô, não neva, mas chove pra cacete. Ah, então você deve estar feliz pra caralho, então... É muito bom, né? Enquanto que no Brasil, todo mundo com quem eu converso tá passando um perrengue do cacete com o calor... É, infernal que tá fazendo por lá. Mas, né, nós, fiéis podcasters aqui, estamos de volta fazendo mais um episódio pra vocês. E com um assunto interessante, eu acho, hoje a gente também vai tirar um tempinho pra falar do que a gente tá jogando, que faz um tempo que a gente não faz isso. Desde o ano passado que a gente não faz isso, praticamente. Então, ó, vamos lá que a gente não tem tempo a perder, não. Vamos entrar nos assuntos do dia de ordem do podcast. Ah, primeiro eu queria perguntar, Fernando. Yes, sir. Você tem jogado o quê? Como é que tá o seu 2015 game místico aí? Tô tentando terminar. Ano passado comecei o Memories of Celcita, que eu comentei lá do PS Vita. Mas aí durante o Natal o meu Vita modelo velho morreu. Acabou que daí eu fui na Future Shop, tive que esperar todos eles darem reimbursement. Meu Vita acabou de chegar, o novo. E agora tô continuando naquele jogo. É divertido pra caramba. É... bem, três personagens, hack slash, JRPG, acabei de conseguir todos os party members, os seis party members, é bem divertido assim, senso de humor bacana. É tipo Secret of Mana assim, esse jogo? Mais ou menos, a história é bem menos séria, aí não tem, por exemplo, deixa eu ver, vou dizer que sim, mas tem uma diferença, acho que é... Tem um pouquinho de influência de Monster Hunter, porque às vezes você tá na floresta, andando, de repente você encontra um inimigo, assim, sabe? Aí você, vou dar um pau nesse cara. O cara te dá uma porrada, te dá, tipo, 5 mil de dano, assim. E você tá, tipo, você tem 1000 de vida. Aí você leva sustão, assim, mas você descobre que tem um monte de bicho no jogo que são mini bosses, assim. Eles te dão os rewards, mas tem bastante referência de mana, por exemplo, as skills, elas têm level. Uhum. Daí cada level que elas ganham, elas não só dão mais dano, mas elas mudam o efeito. Daí tem as vilazinhas, assim, você vai, cada vilazinha você... tem as missõezinhas e consegue uns carinhos, um personagem novo, nesse caso. Exploração é bacana, assim, é um jogo, como posso dizer, bem divertido, assim, sabe? Bom passatempo. E tô curtindo pra caralho. E no PS4... Eu decidi, depois de muito tempo, voltar a jogar um MMO, então eu decidi comprar o Final Fantasy XIV. Aí faz 20 dias que eu tô jogando. Eu sou surpreendentemente feliz com o jogo. Muito legal, cara. Também você esperou ele ficar bom, né? Não, mas assim, quando eu tive de falar que ele ia ser pra console, eu queria comprar. Daí deu o primeiro, primeira merda. Aí quando falaram que ele era um jogo muito ruim, aí eu tava lá na Eidos ainda, sabe? Minha primeira reação é, por que que vão gastar dinheiro nessa porcaria, sabe? Aí fiquei nessa, né, passou um ano, lançaram o jogo, só review bom, só a gente falando coisa boa do jogo. E agora completou um ano, uma das grandes expansões, eu decidi começar a jogar. E eu fiquei super feliz, assim, cara. O sistema de jobs dele é muito massa. Você começa com uma classe, e teoricamente você pode evoluir em todas as classes do jogo ao mesmo tempo, assim, sabe? Se quiser. Gasta um tempão, mas você pode levelar em todas. Mas chega um momento, por exemplo, eu sou um Thaumaturge. Aí se eu chegar no level 30, eu ganho uma quest. Que daí se eu tiver arqueiro no level 15, eu posso me transformar num Black Mage, sabe? E aí tem as outras combinações começa com o gladiador, que é o guerreiro, tem as ramificações de ninja, trolha 4, assim, sabe? Então é super empolgante. E o mais legal, assim, que a história é bem a JRPG, assim, sabe? Então é bem sem. Nexo. Pô, é muito engraçado, assim, cara. Tem umas. Aí é divertido, sabe? E acaba que tem uma abordagem um pouco diferente dos RPGs, dos MMOs ocidentais, é menos levado a sério, eu achei. E acaba sendo muito mais divertido. Você entra no sofá, fico jogando, assim, às vezes passa 1 hora, 2 horas. E eu não fiquei bored, assim, sabe? Mas eu achei massa, assim, tô bem satisfeito, cara. Extremamente recomendo, assim. Mesmo que fizer o trial de 15 dias, que é de grátis, só pra dar uma olhadinha, Quem vale diria, hein? bastante a pena. O quê? Ah, você já tá jogando Final Fantasy XIV, mas. E Pô. o investimento de tempo que tem que botar nele? É muito grande? Como é que é? Ah, então, eu tô tentando me transformar numa pessoa normal, né? Eu não quero. Seco, isso aí, desculpa dizer, mas não vai acontecer, Não. não. No sentido de que eu tô tentando olhar para esse jogo como eu olho, por exemplo, pro Netflix ou Crunchyroll, sabe? Olha. Eu vou sentar, jogar 45 minutos, 1 hora por dia, e curtir o jogo, sabe? Porque quando eu jogava o WoW, tem aquele peso assim de, pô, vou sentar, vou jogar até morrer, tem que fazer farming, né. E eu tô tentando simplesmente olhar assim como um passatempo, sabe? Daí, por enquanto tá funcionando, sabe? Não sei se não vou cair na mancada de fazer raid mais tarde, mas por enquanto tá tranquilo, assim, sabe? Por enquanto, ninguém do seu grupo de amigos ameaçou matar sua família, comer seus filhos vivos porque você faltou a raid, não, né? Não, mas não, nem isso e nem me xingar porque eu não estou trabalhando corretamente dentro do jogo, né? Não, mas so far so good. Entendi. Rafa, você tá jogando Final Fantasy XIV também, no mínimo, né? Não. Ah, não. Que você tá jogando então? Ultimamente, como agora tá numa baixa temporada de jogos, né? Famosa entre safra. Isso, entre safra. Eu tô tirando esse tempo, não tô jogando muito, cara. Eu tenho estudado, mas tô jogando algum. Quando eu tiro algum tempinho pra jogar, eu tô continuando alguns jogos do ano passado que eu não terminei. Alien Isolation, eu terminei esse fim de semana. Joguei um pouco. Joguei um pouco mais de The Long Dark, que é um jogo do ano passado que ainda tá em desenvolvimento, né, no Early Access. Que é um jogo de survival, assim, que é uma nova tendência agora, né? Que é jogo de sobrevivência. E é bem legal, cara. Tô curtindo bastante também. O Landark tá pronto pra jogar já, você acha? Cara, eu tô curtindo, assim, estão adicionando features quase todo mês. Eu acho que vale a pena. Se tu curte o gênero, assim, eu acho que vale a pena, assim, ele tá sem, tem só a sandbox, né? A campanha tu pode só sobreviver mesmo, assim, nas florestas, no lugar que, no, nos cenários que eles têm. Só eles não têm a campanha, a história, assim, a história não tá feita ainda, mas em termos de gameplay ele tá bem legalzinho, cara. Se gosta do gênero, acho que vale a pena. Voltei a jogar um pouco de Valkyria Chronicles também, que saiu no Steam, né? Eu tinha no PlayStation. Saiu no Steam, voltei a jogar, mas. Temos de jogar depois de Dragon Age. Depois que eu terminei Dragon Age, eu não joguei mais muito, não, cara. Tô mais focando agora esse tempo que não tá saindo muito mais jogo e tô focando nos estudos. Então, tô curioso pra te perguntar, porque é um gênero que tanto eu quanto você somos grandes fãs. O Valkyria Chronicles vale a pena? Como é que é? Pra quem não comprou na época do PlayStation 3 e agora tem a oportunidade de jogar no PC, como é que você. O que você acha que dá pra dizer do jogo? Cara, pra quem nunca jogou porque não teve PlayStation na época, ele é um dos melhores jogos que saíram na plataforma, assim, na época, pra mim. Suspeito pra falar, porque como tu mesmo falou, a gente gosta do gênero, né? O gênero de estratégia, tática, assim, que tu controla as unidades e tu consegue se familiarizar com os personagens, porque tem historinhas opcionais que vão contando deles. Quem jogou, por exemplo, o DS Fire Emblem, eu acho que lembra bastante, até mesmo que o gameplay em si seja um pouco diferente. Acho que vale a pena, cara. É um puta jogo massa, assim, a tática em termos de tu, como tu seleciona as unidades, posicionamento, uma unidade sendo melhor que a outra, assim, e como ele é por turno, fica fácil de tu pensar, né, em como tu vai manipular as tuas unidades, e tem a movimentação sendo quase em tempo real, assim, ela não deixa o jogo tão monótono para as pessoas que acham o jogo em termos de turno monótono, né? Eu acho que vale a pena, cara. Eu acho que é um puta jogo, a história dele é divertida também. Tô gostando bastante, assim. Eu gostei já na época, eu não terminei, eu cheguei longe, mas não terminei. E por isso que eu comprei ele de novo no Steam. Ele vem com todos os DLCs já. Então, eu acho que é uma compra que vale a pena, cara, pra quem se interessa. Então, eu, do meu lado, parecido com o Rafa, eu não tenho jogado muita coisa. Na verdade, em 2015, eu acho que eu não joguei no meu console de casa na TV ainda. Você vê como é que é. Já estamos aqui um mês do ano, mas só porque tem algumas coisas interessantes acontecendo de trabalho que eu tô me dedicando muito, como o Rafa falou, a estudar, a me aprimorar e... Tô bem empolgado com o que tá acontecendo do lado profissional, que acabou isso mais a entre safra de jogos, acabou fazendo com que eu não jogasse muita coisa, então nem tem muito o que comentar aqui, mas cara, tem vários jogos aí que eu tô querendo pegar pra experimentar. Agora até fiquei curioso pelo Final Fantasy XIV, mas acho que não vou cair nessa de novo, não. Toda vez que eu tentei jogar MMO na minha vida, eu só me decepcionei, entendeu? Não pelo jogo, talvez isso seja um problema meu e não dos jogos, mas... Eu sei lá, o quanto de tempo que você tem que dedicar e vários outros fatores que tem a ver com a politicazinha de jogar um MMO não me atraem muito, não. Então vou deixar quieto. Tá, e agora que a gente já falou dos jogos que a gente já tava jogando, um dos assuntos, né, que tá bastante... tá sendo falado bastante aí na indústria no momento, que eu acho que a gente devia comentar aqui também. Bom, pegar o exemplo aí desse pequeno joguinho chamado Hatred, que tá causando, né, muito alvoroço na indústria no momento, pelo motivo dele ser, do conteúdo dele, né, ele ser um jogo de violência gratuita, tanto quanto talvez pudesse existir um jogo que você possa chamar assim, né. É um jogo sobre genocídio em massa, personagem que tá puto com o mundo todo. A premissa dele é bem simples, assim, os caras não tentam mascarar isso de nenhuma forma, né? O cara tá puto com o mundo e você mata pessoas inocentes em todos os cenários por onde você passa, entendeu? E claro que, né, é engraçado, por mais que a indústria já tenha muitos anos de vida, isso ainda é um assunto recorrente que eu acho importante a gente falar, até como desenvolvedores, dar o nosso lado de quem não só consome esse conteúdo, mas produz também algum tipo de conteúdo nessa mídia. É por isso que eu queria trazer o assunto aqui. O Hatred, então, foi um jogo que, desde o começo, desde quando foi introduzido aí na mídia, ele tem sido, né, tem causado uma reação bastante, né, bipolar por aí. E o interessante foi que o Steam, depois que o jogo foi greenlit, né, tinha inicialmente dito que não ia publicar o jogo, que ia eliminá-lo do sistema, que já deu uma publicidade grande pro jogo só por causa disso, mas alguns dias depois voltou atrás. O Gabe Newell mandou uma carta pros desenvolvedores do game falando que eles avaliaram e acharam que tudo bem, o jogo pode ser de bom ou mau gosto, você pode gostar ou desgostar dele, mas que eles não tinham motivo para censurar, entre aspas, o jogo, né, para não querer publicar na sua plataforma. E agora recentemente, né, bem recentemente, tipo semana passada, foi anunciado que a ESRB deu um rating de adults only, né, pro jogo, ou seja, somente adultos poderiam legalmente comprar esse jogo nos Estados Unidos e no Canadá, que algumas lojistas decidem não carregar jogos desse tipo, porque geralmente são jogos de cunho pornográfico, e nesse caso foi devido ao conteúdo de violência. Então, o que a gente tem para falar aqui, além de nossa opinião pessoal sobre o jogo, que a gente pode dar muito bem, mas é também que eu gostaria de ouvir mais de vocês dois também, como que o desenvolvedor tem que reagir, né, e ser maduro o suficiente para falar do conteúdo do seu jogo. Não dá para você fazer um jogo desse tipo, usando o Hatred como exemplo, e depois querer posar de coitadinho por causa da reação das pessoas. Tem que ser, eu acho, né, pelo menos, que a gente já tá numa era em que não cola mais você dizer, relaxa, isso aí é só um jogo. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade a arcar enquanto desenvolvedores com relação ao impacto que o nosso jogo vai ter na sociedade, na mídia. Não dá mais pra você dizer que simplesmente, entendeu? Eu não estava querendo ofender ninguém, porque Cara, tudo que a gente faz, games estão sob o olhar de todo mundo no mundo inteiro. Já é big deal, né? Como o cinema é, como, entendeu, várias outras formas de entretenimento, mídias de entretenimento são. Os jogos são isso. E você, isso é uma coisa que vai além de você querer ou não que o seu jogo seja visto dessa forma. Isso vai acontecer e ponto. O que você faz, o que você bota dentro do jogo, vai ser, sabe, super analisado e micro, sabe, analisado por todo mundo aí. E você tem que ter essa responsabilidade e saber reagir a isso de forma madura. Muitas vezes você vai, a reação tem que ser: não, nós somos isso mesmo, você pode gostar ou não, mas esse é o jogo e pronto. Mas não se sentir, sabe, injustiçado, dramatizar essa reação como se fosse uma coisa que você não estava prevendo, porque você tem que ser capaz de prever. Eu acho que eu quero muito ouvir a opinião do Rafa como game designer sobre como é que ele vê essa liberdade de expressão versus essa responsabilidade, e também do Seco por estar na BioWare, que é uma empresa que tudo que ela faz também é microanalisado, né? E já foi pivô de várias discussões aí sobre o conteúdo dos seus jogos. Mas eu, da minha parte, particularmente, eu acho que o mais importante é, cara, você, quando você faz um jogo e coloca no mundo, é quase como você faz um filho, assim. Você tem uma responsabilidade por como você tá mostrando aquilo, e não dá mais pra você dizer que é só um joguinho. Não tem mais como você usar essa. A gente quer tanto ser arte, a gente quer tanto ser importante no mundo, mas aí quando vem alguém e aponta o dedo pro nosso conteúdo e fala: ó, você, entendeu, isso, aquilo sobre o seu conteúdo, a gente não sabe responder. A gente, entendeu, diz que é só um jogo. Então eu acho que essa contradição, essa hipocrisia aí é uma coisa que é estranha ainda na indústria. Demonstra que a gente tá ainda crescendo e aprendendo, né, descobrindo o nosso lugar. Mas falei muito já. Rafa, o que você acha, você viu aí o hatred, e o que você acha desse assunto aí, vai? Então, acho que a palavra que tu usou, que define pra mim isso, é responsabilidade, sabe? A gente, nós estamos numa mídia que, querendo ou não, a gente interfere, assim, a gente cria conteúdo que as pessoas vão olhar, elas vão achar bom, ruim, vão achar interessante, não interessante, vão falar sobre, comentar sobre, vão ser usados como referência para outros, vão ser usados como parâmetro, né, de comparação para outro conteúdo. Ah, se conteúdo A fez, então o meu, que conteúdo B pode fazer também. Ah, eu também vou aumentar um pouquinho ali, diminuir um pouquinho. Isso é tudo que a gente faz, é interfere, né, gera essas bolhas, essas ondas, assim, que afetam não só a nossa mídia, como outras mídias também. E acho que isso, querendo ou não, nós somos, né, essa indústria forma pessoas também, né? Assim como qualquer outra arte, qualquer outra mídia forma opinião de pessoas, forma como as pessoas veem o mundo, sabe? Isso carrega uma responsabilidade, sabe? Eu não vou aqui dizer o que cada um pode ou não pode fazer, sabe? A liberdade de expressão, ela tá aí pra isso, sabe? Se tu realmente acha que a sociedade é suja, que a sociedade, como ela tá, existe, não funciona, e tu quer fazer uma crítica quanto a isso, sabe? Se é isso que eles estão querendo fazer, ótimo, assim, sabe? Eles têm o direito de fazer isso. Acho que esse direito não pode ser tirado de ninguém, mas tem que ser levado em consideração a como tu tá fazendo isso, sabe? Como tu tá afetando isso. Essa desculpa de, é um jogo para adultos, crianças não deveriam estar jogando, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Tu querendo ou não, tu ainda tá criando conteúdo, tu tá passando essa imagem de que a violência é a forma de tu resolver tudo, e não apenas violência, sabe? Porque muitas vezes violência é o que resolve, e isso a sociedade, sem querer ser alguém que fica se contradizendo, é assim como a sociedade diz, age, sabe? Guerras estão aí pra isso. Guerra é o recurso que se usa pra mostrar que violência tu resolve um impasse, sabe? Uma ação policial, por exemplo, que gera a morte dos suspeitos, por exemplo, é mostrando que violência resolve o problema, sabe? Não existe hipocrisia. A violência realmente é um resolvedor de problemas. Mas o que eu tô vendo no hatred não é esse motor que tu usa pra resolver problemas, como são a maioria dos jogos que tem algum elemento de violência, né? Quando um jogo que tu atira nas pessoas, tu tá usando esse motivo, a violência pra resolver problemas, passar o inimigo, pra matar o chefão, sabe? Matar já é violência por si, mas dentro do contexto do jogo, sabe? Então, isso, eu acho que no caso do hater, esse argumento não pode ser usado, porque a violência é claramente gratuita, ela não tem um propósito, sabe? Tu tá ali matando inocentes, tá matando uma pessoa na rua que tá cuidando do filho, sabe? Que não fez nada pra ti. Ah, mas ela é um membro da sociedade, então ela merece morrer, sabe? E não apenas morrer, mas morrer de uma forma gráfica, assim, de que tu tá mostrando a pessoa sofrendo, sangue, a cabeça explodindo, sabe? De uma forma muito gráfica, muito... Acho que isso não tem necessidade, sabe? Acho que tu tá atravessando o ponto de uma maneira de que tu tá passando essa violência apenas gratuita, apenas pelo motivo da violência, e não como um método de resolver o problema, sabe? Eu acho que daí começa a linha da responsabilidade. Tu realmente precisa ir tão longe, assim, pra mostrar o teu ponto de que a sociedade é corrupta, a sociedade não serve pra nada. Tudo bem se tu pensa isso, mas como tu mostra isso através da tua arte, eu acho que eles... passaram no ponto, assim, minha opinião. É, o cínico dentro de mim pensa que talvez eles não precisassem disso pra mostrar o ponto deles, mas eles precisassem pra vender o jogo. Então, sim, é claro que todo mundo sabe que polêmica é marketing gratuito, porque todo mundo falou, eles não precisaram pagar um centavo por esse marketing, sabe? O próprio... Então, daí tu pode também argumentar, né? Que isso era de propósito, porque sabiam que iam ganhar mídia e com isso vai ter um monte de gente que vai comprar, nem que seja só pra ver se o jogo é tudo isso mesmo. Mas isso aí já é dinheiro no bolso deles também, né? É, eles não pagaram pra gente, por exemplo, tá falando deles aqui. Mas se você quer pagar pra gente falar sobre o seu jogo, contato arroba podcast.com.br. Tô zoando. Seco, fala pra gente saber o que você acha aí desse assunto, Hatred, se você ouviu falar, mesmo que você não tenha ouvido falar, mas pelo que a gente já disse aqui, o que você tem a dizer? Isso, pra mim, resume uma coisa que o Daniel Sveck, que teve aqui um tempo atrás, falou aqui. Se você quer, tipo, ganhar dinheiro com um jogo e não sabe como, ou você faz um jogo muito bom, que é muito difícil fazer, ou você gera polêmica. Então, acho que cai no que o Rafa falou. Porque tem outra coisa que eu acho muito curioso. Tipo, você faz um jogo desse, né? Tipo, eu acredito que as pessoas que fizeram não são bobas, né? Tipo, tu faz um jogo assim, ó, vamos permitir você matar qualquer um na rua da forma mais escrota possível? Vamos. Nenhum deles vai perguntar, puta, será que vai gerar isso um pouquinho de polêmica? Será que a sociedade vai, sabe? Será que alguém vai pensar que isso é ruim? Sabe, será que alguém vai questionar porque a gente fez esse jogo? Óbvio, né, que eles sabem disso. Então, pra mim é só uma ferramenta de marketing que eles fizeram pra divulgar a empresa deles e sei lá o que. E esse negócio de fazer cachorrinho, ah, a gente não sabia. Tipo, sério, se é uma empresa indie, dá pra entender uma coisa bem clara. Pode ser que eles não tenham a mesma preparação, não tenham PR pra public relations pra falar sobre as coisas. Ou simplesmente tá se fazendo de gado. Ah, eu não sabia que ia dar essa polêmica toda, não. Pra mim é só gerar marketing de graça, cara. Só não tem outra escolha. E tipo, o esquema da Valve eu achei um pouco curioso, porque eu não sei, cara. Você toma uma atitude dessa pra confrontar uma comunidade inteira e depois volta atrás. Tipo, a única coisa que você fez foi beneficiar a opinião que você era contra, sabe? Tipo, eu não entendo, sabe? É, eu acho que nesse caso, o Gabe... o que ficou parecendo pra mim foi o seguinte. Que foi uma decisão tomada sem a consulta dos executivos da Valve. O Gabe, por exemplo. E acabou que... o medo deles era de que o Steam fosse caracterizado como alguém que tá selecionando o que pode e não pode ser feito ou barra publicado. Porque, vamos encarar, se você faz um jogo pra PC e você não publica no Steam... acho que 99% da sua receita potencial foi por água abaixo aí, entendeu? Quer dizer, sobrou o quê? Good Old Games, entendeu? E não que o GOG seja ruim, mas tô dizendo, não se compara com o Steam em termos de acesso ao mercado, né? De alcance do mercado. Mas como você sendo a driving force desse negócio, e tipo, todo... fica falando de game, responsabilidade social e não sei o quê, então bota sua palavra e continua, sabe? Tipo, não tô dizendo assim que a culpa é disso, daquilo. É interessante deixar o pessoal fazer liberdade de expressão. Sim. Mas a partir do momento que você toma uma atitude, assume ela, sabe? Toma uma fronte. Porque agora, tipo, agora só tomou precedência pra, tipo, qualquer um pode fazer qualquer coisa e vai ser sempre publicado, sabe? Entendi. Eu acho que esse negócio de... Você falou um negócio bem importante que é... assumir, né? Tomar uma atitude e assumir aquilo que você está fazendo. Isso vale para quem faz os jogos também. É, eu acho que você quer fazer um jogo com esse conteúdo do Hatred, tô no mesmo barco que vocês, que é... Não acho que deva ser proibido de existir. Da mesma forma que lá atrás, quando teve o massacre em Columbine, teve aquele jogo Super Columbine Massacre RPG, que causou também maior, entendeu, discussão. A gente já deu nossa opinião aqui a respeito, que é um jogo de mau gosto, é um jogo que a gente acha que não acrescenta nada e só cria realmente confusão e magoa pessoas, mas ele, por causa disso, deveria ser proibido por lei de existir? A gente acredita que não é questão de censurar aqui, a gente está discutindo algo muito mais profundo do que isso, que é você censurando, censura ou não censura, a liberdade vem como responsabilidade. Né, acho que esse é o ponto, e essa responsabilidade hoje não dá mais para usar a famosa carta na manga de que é só um joguinho, né? Tudo que você faz, igual o Rafa falou aí, influencia inclusive outras mídias e forma opiniões. Cada vez mais games são formadores de opinião pelo quanto eles representam, o que eles representam na vida das pessoas de todas as idades. Também não tem mais a desculpa que é só de criança, não tem também mais o pretexto de que fiz meu jogo para adultos, porque formar a opinião de adultos também é uma responsabilidade, né? Só de criança, né? Nos Estados Unidos, principalmente, né, na América do Norte, tem muito essa preocupação sobre a formação das crianças, e se você faz alguma coisa que pode ameaçar as crianças da sociedade conservadora da América do Norte, você tá fudido, entendeu? Mas não é sobre isso também que a gente tá falando, porque não tem, entendeu? Mesmo que você proteja que crianças não comprem esses jogos, muitos adultos com a cabeça, entendeu, que sei lá qual cabeça, vão comprar, e você vai estar formando essa opinião nessas pessoas. Então, se é isso que você quer fazer, você tem certeza que é isso que você quer fazer mesmo? Pensa duas vezes, mas se for, assuma então, entendeu? E não se esconda por trás de que, eu sou desenvolvedor de games, eu sou, entendeu? É só um joguinho. Acho que essa desculpa aí não existe mais. E outra coisa, você tá sendo, tipo, você tá meio que, você vai virar o exemplo que define toda uma mídia, sabe? Por causa disso, sabe? Então é foda, porque tem tanta gente que tá lutando pelo muitos anos pra fazer o contrário. Aí toda vez que tem um estágio onde o pessoal começa a levar games mais a sério, um monte de coisa, faz uma coisa dessa que, tipo, faz regressão, sabe? Cara, você outro ponto fundamental que você acabou de tocar, que é, você impacta também a visão que as pessoas têm sobre a mídia e onde você trabalha, e você tem que ter uma responsabilidade sobre isso também, no mínimo porque muitos outros antes de você vieram para tentar construir uma imagem e esse respeito, o levar a sério os games, que é um trabalho contínuo, que todos nós sentimos isso na pele, quando a gente vira pros nossos pais e tenta explicar o que a gente faz, eles não entendem. Quando a gente, sabe, tenta justificar pra Deus e o mundo por que a gente ingressou numa carreira de desenvolvimento de games e não numa coisa séria, né? E não um emprego de verdade, entendeu? Quando é que a gente vai largar isso que a gente faz e arrumar um emprego de verdade? Toda vez que a gente se depara com esse tipo de reação, é o trabalho de muitos anos, de muitas pessoas, para dar uma validade para isso, né? Para dar uma maturidade para o que a gente faz. E aí a gente tem uma responsabilidade sobre essa imagem. Você falou uma coisa fundamental também que tinha até me escapado lá naquela primeira vez que eu falei, que eu queria realmente comentar, que é isso. Cada um de nós que tá botando games no mercado tem que estar também consciente disso. E então eu acho... De novo, não é para não fazer, mas se for fazer, assuma. Tenha essa responsabilidade, saiba todo o impacto que vai causar. E aí responda de maneira madura, cara. Entendeu? Eu acho que a única coisa que a gente tá pedindo aqui é isso. E aí o resto, cara, os jogadores vão decidir. No caso do Hatred, pela publicidade gratuita que ele ganhou, ele vai provavelmente fazer muito mais dinheiro do que de outra forma faria. Mas eu tenho certeza que outras iniciativas desse tipo... Tipo, se o jogo é de mau gosto, simplesmente as pessoas não vão comprar e pronto. Entendeu? E não é que ele não possa existir, mas aí... eu acho que o próprio mercado se regula nesse sentido. Mas na hora de você reagir, na hora de você responder... E outra, eu acho que não ter PR também não é desculpa, porque como seres humanos profissionais que trabalham numa mídia como games, a gente tem que estar preparado, cara. Independente de ter PR ou ser PR ou não, ser public relations ou não, a gente tem que estar preparado a responder essas coisas de maneira madura e séria, e sabendo o impacto que está tendo. isso, cara. A gente fecha esse episódio da semana. Acho que foi uma discussão bastante profunda. Cara, gostei muito de ouvir a opinião de vocês. E acho que, cara, tem muito espaço aí pra gente discutir, continuar discutindo isso, né, nos comentários, nos e-mails e nos próximos episódios também. Vocês que estão aí ouvindo, que tiverem uma opinião a respeito, talvez vocês achem, entendeu, que não, tem que ser censurado sim, tem que ser proibido pra evitar um mal maior, não sei. Essa é uma opinião que eu ouvi de alguns lugares, de algumas pessoas, que eu estaria disposto a discuti-la. Não concordo com ela, acho que é muito mais uma questão de responsabilidade do que uma questão de censura, mas a gente gostaria realmente de saber o que vocês acham, né? Então, só lembrando, pra interagir com a gente, né, o podcast, que é o único podcast onde você fala diretamente com desenvolvedores de jogos da indústria nacional, jogos, né, de grande alcance aí, é o podcast em português. A gente tem muito orgulho de fazer isso aqui e devolver um pouquinho para a comunidade brasileira das oportunidades que a gente teve, né, o fato da gente estar aqui fora, o privilégio que a gente tem de trabalhar com isso, realizar nossos sonhos. A gente quer também devolver um pouquinho, é para isso que o podcast existe, né, gosto sempre de lembrar isso. E se você quiser interagir com a gente, é por e-mail no contato@podquest.com.br, no Twitter no @podquestbr e no Facebook também, no facebook.com/podquestbr. A gente fica por aqui essa semana. Um abraço pra vocês. Brigadão, Rafa, Fernando, pela disponibilidade aí. E a gente volta semana que vem com, né, quem sabe, mais assuntos importantes, interessantes aqui no podcast. Um abraço e tchau. I've been trying hard to reach you, 'cause I don't